Presta atenção pra tu ver, no mundão quer viver, poder olhar pra trás, as conquistas e o poder, e ser um bom exemplo de vitória pros moleque. Onde chegar e sair, tá isento dos estresse. Se tudo fosse fácil, bom seria, eu admito. Se não tivesse choro de mãe enterrando o filho, e a bondade dominasse o coração do ser. Sem preocupações de amanhã como vai ser. Mas o homem com a maldade, no mundo é só tragédia. O sangue que escorre do asfalto não tem prêmio à guerra. No dia a dia, o crime é de tensão. A vida vale pouco, a paz tá em extinção. Desse jeito é difícil ver momentos melhores nessa guerra pro poder. Que só morre o pobre, as tentações ilude. Desfilar com puta chique, no beta de Air Max, na quebrada de Classic. Contando as notas conquistadas com muito ódio. O crime não é festival, mas todos querem pódio. Por amor existe a guerra, se liga na fita. Pois até o Lampião batalhou por bonita. O ódio e a ganância já gerou a traição. A falta de disciplina mata o homem, sangue bom. Aprendi que os covardes são tratados como lixo, e que a falsidade acaba com o ser vivo. Em busca do progresso, só colo com os que confio. O time tá formado, tô pronto pro desafio. Traição, falsidade, perfídia, deslealdade. Coração do homem preso nessas fitas e sem chave. Assim caminhamos num vale sujo e escuro, sem volta, ó tio. Pois perdemos o rumo, minha fé não foi escudo, foi resistência, parceiro, pra tá aqui até hoje. Entre demônios, carniceiros, eu vi o crime arrastar uma pá pro inferno. Brinquedinhos do sistema, números em necrotério, mas questionam a Deus, porque se foi sua cria. Com 32 furos, com 17 perde a vida. Luto eternizador, a dor e feito o rosto dessas senhoras que perdeu filho na mira do 38. E a pobreza gera sequela, traumas, feridas. Mas monstros nascem quando a barriga tá vazia. É assim mesmo, ó tio, na febre vamos cair sem massagem. Quando vem a cobrança, morte e ouvido atrás das grades. Seguimos por um caminho por eles nunca trilhado. Nós luta por conta e o emprego assalariado, pra ter uma vida digna, bem longe do crime. Nos sujeitamos ao pouco, pra não te estourar de rifle. Buscamos forças em Deus, eficácia na oração. Já que a Bíblia diz o justo não mendiga o pão. Ei irmão, cê não vê que tudo isso é sistema? Eles criam métodos pra nos manter em algemas. E assim, o sistema continua a manipulação. As ações são covardes. Caes, Guará, Brasília, Distrito Federal, Lincoln, Capão Redondo, São Paulo. Tamo junto, meu irmão. É rap nacional, rap pancada. Seja onde eu for, em Brasília, Distrito Federal, ou Capão Redondo, Valo Velho, os problemas são os mesmos, moro, irmão. Satisfação, Giovanni, Caes.